uniforme Charlie Alpha Puka. Na 6212, boa noite, aciona a identificação, voa direto TAP 74000 pés com 12. TAP 74000 pés com 12. Afirma sim. TAP 74000 pés com 12. A 3662, boa noite, aciona a identificação, autorizado a MARI, descida ao 050. Solo Gol, Neon 3, 2, 4, pronto, autorizando, subitado. Autorizando, voa direto ao Bidubi. 3603, voa direto, Elefa, aguardando o Bidubi. Voa Elefa, aguardando o Bidubi, 3603. Passaré 2224, Juazeiro 350, copia. Autorizado, Juazeiro 350, via Pêndulo 19, decolão no zero com a esquerda. Saída Momo, transição Francisco. Controle Salvador, opera em 119, decimal 8. Aciona 5042, Cotejo. Correto, condução em posicionamento no quarto. Dois oito cinco oito desce 2000 pés, livre LS, reportar estabilizado. 2000, reportar estabilizado, 3850, atrasado LS. Controle OTAN 3603, seria possível a proa de CEPID? OTAN 3603, aguarde, coordenação com o centro. Ciente, 3603, rodando elétrico. 603 para o táxi com 160 a bordo, altura 3340, alterna com. Via Inter Alfa, posto Espera Torre, 186, estado no 012, bom fim. Inter Alfa, ponto de espera. 1233. O 3603 chama Recife, chama 2690. Confirma o 2603 para 3603? Afirmativo. Agora também à esquerda, toda essa litoral iluminado aí nesse Itaparica. Nós vamos ingressar Salvador bem da vertical. Boa noite, Colono 603. Para o ponto de espera, pronto. Colono 3, ciente, Alinda, Colono 0, vento 090, grau 07, nós. Alinda, cola, Colono 613. Você não vendo São Paulo 410, pronto, cópia. Não autorizado. 410 São Paulo, via Pêndulo 16, pode segue a rota do plano. Decola 17, curva direita, saída da El, Leda Bridge. Controle e opere em 1998, aciona 5037, cópia. Quanto jumento correto, informa o PLD? 02. Para o acionamento táxi e decolagem, chame a torre 186, estado no 012. 58, torre 1862, no ponto. 262, boa noite. Na 6212, está ali VLS, repórter estabilizado. Autorizado, 360 Guarulhos, via Pêndulo 21, decola 10 com curva direita, saída Arboa Lessa, controle e opera em 1998, aciona 5032, codeiro. Colono 613, decolar 250, controle 1208, bom voo. 208, colono 613, obrigado, uma boa noite. 309. 303-258, passando esse arma, show pelo. 303-258, livre pouso 10, vento 090, grau 08, mais. Livre pouso 103-258. 622 no PES com 12, está ali GLS, repórter estabilizado. 208. 208. Controle algum, 603, boa noite, decolou, saída Árvore, da estação Elastra. 603, boa noite, contato radar, virou 360, saída Árvore. Sai da árvore, 360, boa noite, eu não sei. 36259 na escuta. 52216, né? Escuta do solo. Apenas para confirmar a frequência agora do controle, 120.8. Então, muito boa noite, Oceania 6212. Boa noite, Oceania 6212. Continue a aproximação e informe que será o número 12 para pouso. Assente, reduzindo, Oceania 6212. Frequência do controle agora, 120.8. Bono 885, solo. Controle, confirmando, controle 1208. Oceania 6259 é o solo Salvador. Afirmativa, a frequência do controle agora é 120.8. Hotel 118.6. Salvador, Hotel, good evening, this is the package start. Position, gateway number 10. Call 121, Decimal Liner. 1-3, now at this moment, call 121 decimal 904, push back and taxi. São 3858, seu solo 54, direito 1219. Boa noite. Direito 1219, o TAM 3858. Oceania 6212, livre pouso no zero, vento no 00 grau, 07 nós. Livre pouso, Oceania 6212. Salvador, muito boa noite, está 3258. 3258, táxi Alfa, reporta antes da Juliette. Táxi Alfa vai reportar antes da Juliette, está 6212, solo 55, direito 1219, boa noite. Direito 1219, boa noite, 6212. Boa noite, 40, 3662. São 3662, livre pouso no zero, vento no 00 graus, 099. Livre pouso no zero, tá 3662, tá embaixo para o lado. No 26.0. 260, vou no menos, exato. April 1, eating Alpha, the 40.4 tower, 108.6. The Queen 18 is 102, and tax clearance via April 1 and Alpha. The hold shot 1 0 1 0. Wind over there, it's Cal 118.6, so I shall take 259. Dois, dois, quatro, no setor autorizado, comunicado. 3662, solo 00, direito 1219, boa noite. Direito 219, boa noite. Alfa, reporta seu direto. Good evening, Ocean 6259, I'm clear to line up and take off runway 10, wind 090 degrees, 08 knots. Line up and take off runway 10, Ocean 6259. volta irá aguardar aqui. Ok, sim, se mantém a posição aguardando. Azé 5810, boa noite, aciona a identificação, voa direto Luna 3, no pés com minuto. Luna Chão, manda direto Luna, a direção continuada de informação. 3 mil pés com meio 12. 3 mil, meio 12. Obrigado, direto. Noite, Alioska, novembro, livre acionamento, chame táxi. Tá 3662, após passagem do Embraer da Passaredes, Juliette 408. Passaredes, 702. 35216, coordene com a equipe de solo após finalização do parqueamento do Airbus da TAN 8. Tem livre, curso de acionamento, chame táxi. O Chanel 6259 Airborne at 04, call 120, that's my 8. Have a nice flight. Thank you, Mama. Have a nice weekend. And you will call 1208 6259. Bye. Bye-bye. Good evening, Ocean Air 6259, we are past 150, climbing 360, is called 5017. Ocean Air 6259, radar contact climb for level 360, after 2000 feet, fly direct to Leda position. After 2000, right turn direct to Leda, Ocean 6359. Já está autorizado após a finalização do TAN 8. Can speed restriction below 100 G to Ocean 6259? Confirm to Salvador, please. And may I increase the speed below 100 G? That's crazy. Thank you, ma'am. Roger. Controle Salvador, boa noite, passaredo 2224. 2224, boa noite, contato radar, 350, sai da MOMO. 350, sai da MOMO, 2224. Web 5190, desce 2010, livre ULS, reporta estabilizado. 2000, estará estabilizado, parte ingresso, pista no 7, Charlie Oscar November. Aguarde 109-0885. Aliás, que a novembro ali mantém o nosso. Alfa, com a espera torre 8, meia confirmando, 2-7, a bordo. Negativo, olha, Alfa, com a espera via Índia e Alfa. Gente, via Índia, 5, autorizado, tá. 8-8-5, coordenador em solo após o trecho liberar a retaguarda, livre e posicionado sanitário.